Alô, alô, alô, alô, gravando, gravando. Alô. Alô, alô. Alô. Alô. Está preparado para a maior viagem nostálgica da podosfera? MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tibo, bem-vindos à última viagem no tempo deste ano. E aqui comigo, pela última vez, Eduardo Filhote. Saudações, galera. Estamos aí porque um ano termina, o outro começa e já tá a Simone questionando, o Roberto cantando e por aí vai. Olha aí, olha aí. Também aqui conosco, Nelson Lopes. Pense no ano que passou rápido, rapaz. Fala, viu? Junto aqui também tem ele, Fábio. Fala, meus amigos, daquele jeitão. Aproveitando que o Nelson falou aí, rapaz, eu achei que a gente tava em fevereiro ainda. Caraca. Tá, ah, porra. É louco. Voou, voou. Bom, pessoal, como vocês já podem ter percebido aí, nós já estamos no final do ano, já estamos saturados aí, cansados, esgotados, até nem as máquinas estão suportando mais, motivo pelo qual o Flávio não tá aí, né, o estagiário. O PC dele já foi pro pau, não aguentou o ano todo. É a rebelião das máquinas. Exatamente. E o Spider, pra garantir os 30 dias de férias, ficou tocando até mais tarde pra, né, pra poder passar pra poder passar os 30 dias no Bahrein lá, de boa, sem interrupções. Ele acha que vai conseguir, mas, né, vamos deixar ele pensar nisso. Então estamos aqui essa noite para nos despedir desse ano de 2019, que foi fantástico aí, né, fazer uma breve retrospectiva aqui, lá no começo do ano, muito aguardado, porque a gente deu aquela parada em 2018, voltamos esse ano, e aí o Fernando entrou aí, deu um up pra gente, uma ajuda, mas infelizmente não deu certo, não passou no crivo aí da direção, né, foi dispensado, mas ajudou enquanto esteve na equipe aí, foi bem divertido, e logo em seguida aí, Fábio entrou aí pra agregar bastante, parece que passou. Eu ainda fico perguntando ali na direção se passou ou não. O pessoal disse que sim, eu acho que tinha que ser mais rigoroso, mas ok. Passou, sabe por causa de quê? Porque escolhe jogo melhor do que um certo cara. E jogou, né, mesmo? Só porque as pessoas não estão aí pra se defender, ele fala esse tipo de coisa, olha só. O que não é muito difícil, né, Nilson? É, com certeza. O 3 por um real impera no cash, cara. Aí é tenso. Bom, então, vamos aqui. Edu, as tuas lembranças de 2019, Edu, como é que foi? Cara, 2019 foi um ano bem turbulento, né? Teve membro entrando, teve estagiário tentando manter a vaga, lutando muito pra conseguir, teve membro saindo, teve membro entrando de novo. Sei não, isso tá parecendo outra coisa. Membro entrando, membro saindo, pra mim isso não é porque 17. Fui eu, não. Não foi essa a intenção, mas. Teve aí projetinhos paralelos nascendo, teve bastante coisa, cara. Pode brisar, voltou, olha só. Nego quer abraçar o mundo mesmo, hein? Ô, Marcos, nego quer abraçar o mundo mesmo, vou te falar. Pois é, não consegue abraçar nem a esquina, quer abraçar o mundo. Mas você já abraçar a esquina é muito perigoso, cara. É? Você já viu o tanto de fio? Aí não, hein? Ah, não, aí eu deixava. Eu não deixava, hein? Falando que você tá pocando os fios da rua. Deixa ele, não, deixa ele. Deixa ele. Eu poco com o chifre, ele poca com a bunda. Vagabundo. Vai lá, Nilson, fala aí. Ai. É, cara, foi um ano muito divertido, apesar que gravei pouco, né? Porque vocês estão gravando mais episódios de outros assuntos, a não ser jogos, né? Lá no começo do cast a gente falava mais de jogos do que das outras coisas, mas dos animes, dos assuntos da cultura pop variada, mas é isso aí, né? Que o cast começou a aumentar mais os ouvintes, mais gente. Uma pena que o feedback não é aquilo que a gente sempre espera, né, cara? É, É difícil, isso é, que é difícil. Muito mas... longe, né? Lembra, Nilson, aqueles velhos tempos que era 20 comentários, aí... 30 comentários? O mais engraçado é isso que você tá falando, é que, tipo, a gente reclamava quando tinha... Aconteceu comigo na... a mesma coisa com o canal lá. É, eu tinha... Eu ficava reclamando que eu tinha meu canal e aqui também. A gente tinha 30 comentários, 40 comentários, a gente respondia e tal, eu achava pouco. Lá no meu canal... Em um dia era 400, 600 views, eu achava pouco. Aí hoje, infelizmente, tá tudo... Cortaram o alcance de todo mundo. Né? É complicado. Complicado. Dá vontade de desanimar, cara. O canal dá vontade de desanimar, bicho. Né? Fábio, apesar do pouco tempo, o que que tu tem de retrospectiva aí do cast? Ah, eu, pra mim, foi muito bom esse ano, né, com vocês aí, porque... Começamos aí num... Era pra ser só uma participação, falando a respeito dos brinquedos. Aí o entrosamento aí com a rapaziada foi bacana. E foi indo, né? E estamos cada vez aí falando de mais assuntos, se divertindo cada vez mais. Tive a oportunidade de fazer o meu terceiro crossover com o Pink, lá do História Sem Fim, aqui no cast, né? Ganhar dele a terceira vez, foi muito bom. Então, foi um ano... bem legal pra mim, né? É, claro, meu primeiro ano aqui no canal, no meu primeiro ano aqui no cast, não tinha como ser diferente, mas foi bem legal e espero que 2020 aí seja melhor ainda. E tu já se considera um podcaster já? Eu tenho que fazer 100, por segundo a tua teoria, eu tenho que fazer 100, né, pra poder ser um podcaster. Na verdade, não. Na verdade, o podcast, pra ele se tornar relevante, ele tem que ter 100 episódios. Podcaster, ele pode inclusive ser podcaster só participando, tipo, tem gente que nem tem podcaster e é porque participa dos outros, entendeu? Ah, então eu sou. olha aí, pô, é isso que eu tô falando. Então tá, pra mim, o que é que eu posso dizer? 2019 foi um ano bem, bem cansativo em matéria de conteúdo, a gente gravou muitos, muitos episódios adiantados e coisa, teve semana que eu editei 3, 4 episódios, assim, tanto que os padrinhos aí estavam ouvindo, às vezes, 4, 5 números na frente do que estava sendo lançado, agora no final do ano já deu uma boa parada, uma boa travada, porque, né, ficou muito conteúdo agora com a edição aí do canal do Taylor também. Ou seja, ouvinte, se o cast acabar, já sabe que é culpa do Taylor, Fábio. Bom, então vamos fazer aqui uma prévia para 2020. Eu acho que 2020 vai ser algo bem melhor do que foi 2019, pelo menos em matéria de números para o Machine Cast. Todo mundo sabe que a gente não liga, não exatamente desnecessariamente, não que seja desnecessário. Os números são importantes, a gente sabe que sim, principalmente em matéria de feedback, que o Nilson bate nessa tecla aí há muitos anos já, mas todo mundo sabe que a gente faz isso aqui e ainda continua porque a gente gosta, porque se a gente fosse realmente dar a bola para os números, nossa senhora, a gente tinha parado há muito tempo. Porém, os números são importantes, quanto maior eles são, mais estímulo a gente tem para gravar. Eu acho que em 2020 eles vão aumentar muito mais, até porque eu vou ver se o Pink quer entrar para a equipe, aí sim os números vão crescer. Ah. Isso, despreza os oitentistas, despreza. Eita, porra. E outros projetos aí paralelos, né, mas também com vertentes do Machine, obviamente, vão surgir aí pra que vocês tenham mais conteúdo aí pra poder se divertir. E essa parte eu vou deixar pro Edu falar. Fala aí, Edu! Então, pessoal, agora aí em 2020 vamos estar estreando o canal paralelo aí do Machine Cast. O projetinho cresceu, ficou bacana e ganhou... filhinho próprio aí, que é lá o canal O Brisador, que vai ter lá os conteúdos do O Brisador Gamer, tá lá no canal do Machine Cast, vão estar todos disponíveis lá no canal, e os próximos vão continuar saindo lá no canal. Vai estar disponível também os áudios lá do Pode Brisar, todos eles bonitinhos lá, e toda sexta-feira, quando sair Pode Brisar, vai estar o áudio lá no canal do YouTube também. E vamos ter um quadro novo lá, super bacana, que o Team Blue sofreu aí pra fazer edição, mas vai ficar show de bola, muito top, espero que vocês gostem muito, que é o quadro Legends, que eu nem vou dar mais spoilers do que é não, pra vocês conferirem lá, vocês vão ter que entrar no canal pra saber o que é, mas só o nome aí já é de peso, ó, Legends. E é uma edição bem diferenciada, então vai lá pra vocês conferirem que vai estar bacana. Ok, Nilson, planos pra 2020, Nilson? Paz, eu tô querendo fazer um... Querendo não, já tem mais ou menos uns 2 anos, cara, que eu tô querendo fazer aquele o papo retro, né, cara? Que fala de opiniões sobre o mundo, tanto do retro game quanto do mundo dos videogames, sobre opiniões de jogos, de... Até apresentei a você me ajudou a fazer a intro, mas o que mais precisa, infelizmente... É de uma webcam ou então de um celular. Mas como a webcam é mais barata de comprar, eu vou ver se eu consigo uma webcam, cara. Pra mim, eu achei que gravar. Eu achei que só faltava a intro, daí eu fiz a intro, mas ainda não saiu o quadro. Não saiu por causa disso, entendeu? Porque eu quero fazer como vlogs. Pequenos vlogs de. Entendeu? Sim. E aí mesmo. Só que cara, sempre tem alguma coisa, né? Sim. Já tava em mente isso aí. Já tava em mente isso aí quase uns 3 anos, cara, mas, tipo, nunca sobra dinheiro, né, cara? É difícil, né, cara? Pois é. Enfim, faz parte. Fábio, fala aí, Fábio, dos planos pra 2020 aí. Bom, pra 2020, né, esperar que o canal cresça ainda mais. Esse ano cresceu demais, né? Foi uma satisfação muito grande aí ver esse projeto do Coleção em Ação Show tá indo de vento em popa. Começamos o ano aí com 2 mil inscritos e tô terminando o ano com quase 50 mil inscritos, né? Então, pois isso é um aumento de quantos por cento, Fábio? Olha, dá o... Fazer o... O quê? Dá... Aí tu me ferrasse com matemática agora. Eu te falo, você pode no YouTube você pode fazer canal de tudo que cresce. Agora, canal focado em videogame, cara, é difícil crescer, tá, mano? Complicado. O que tu quer dizer com isso? O que tu quer dizer com isso? Que o do Fábio tá crescendo que não é de videogame, é isso? Não, cara, o conteúdo dele é uma bosta, é isso? Faz um canal... Não. O canal dele é bom. É, eu tô falando assim, você pode falar de um futebol, cara. Sério. Você pode começar hoje. Daqui 6 meses seu canal tem 10 mil inscritos. Entendeu? Ah, ok. Eu, pra mim, foi um crescimento muito bom, de 2 mil pra 50 mil, e o ano que vem eu quero receber a plaquinha do YouTube, né? Aí, tá lá no pô. Cenário, a plaquinha do Sim. YouTube. E o ano que vem também já tenho aí alguns convites pra convenções aí pelo Brasil, né? Apareceu, Sim. Nunca imaginei que isso ia acontecer, mas já teve aí, inclusive já tem passagem aí que o pessoal comprou, pra eu ir lá dar a palestra a respeito dos anos 80, falar a respeito do canal. Aí, então pô. Acho que vai ser bem legal. Agora aí, junto com o Team Blue, ainda fazendo a edição, né? Deixou a edição ainda mais profissional aí. Pô, isso aí que eu ia dizer. Pra te crescer, tu tinha que ter uma edição profissional, cara. Pô, isso que eu ia dizer. Óbvio, né? E aí, com o vídeo lá do Cavaleiro do Zodíaco, mostrou, o Team Blue já mostrou pro que veio, né? E agora com o Team Blue, quero ver como é que ele vai se virar pra editar o Machine Cast, né? Editar aí o da rapaziada e também editar 2 vídeos por semana, que é o nosso projeto aí junto com o Team Blue, pra que a gente lance 2 vídeos por semana. Quero ver se finalmente eu consigo botar isso em prática, né, Team Blue? A gente mandar 2 vídeos aí, um no meio da semana e o de domingo, que já é tradicional. E junto com isso, trazer ainda mais inscritos aqui pro Machine Cast pra te mostrar que o não precisa do Pink. Eita, pô! Aí não. Ah, ok. Então agora vamos ouvir aí as mensagens de despedidas de ano, de felicitações pelo ano novo aí do Flávio e do Spider em seguida. Roda aí, Doc Bro. Fala galera, aqui é o Flávio. Queria desejar a todos vocês um ótimo 2020, repleto de realizações. Agradecer também ao pessoal, a equipe, por eu estar mais um ano aí participando do cast, entendeu? Ajudando. E que em 2020 a gente continue com essa parceria e a gente conta com vocês. Falou, um abraço, valeu. Fala pessoal, aqui é o Spider. Só passando aí para desejar um excelente ano novo para todo mundo, que seja de muita saúde, muitas alegrias. Espero que vocês continuem claramente ouvindo a gente, compartilhando e fazendo as nossas indicações aí, funcionais ou não. E esperamos que ano que vem vocês estejam aí conosco, continuem conosco, beleza? Então, também espero que tenham todos, além de muita saúde, que seja um ano novo aí pujante e transformador. É isso. Valeu, galera. Abraço e até mais. Olha aí. Então, Feliz ano novo pro Spider, feliz ano novo pro estagiário. Espero que ano que vem ele consiga aí ser efetivado, né? Já que esse ano a gente tentou umas 3 vezes aí, mas... Como eu e o Neilson decidimos lá no início do cast, o estatuto, né, Neilson? A gente decidiu que, para ser efetivado, tem que estar presente no dia da efetivação. E as 3 ou 4 vezes que a gente tentou, ele não estava, então, por isso ele ainda continua estagiário. E corre o perigo de ano que vem ele passar jovem aprendiz ainda, hein? É, eu só espero que ele traga café melhores o ano que vem, porque esse ano foi dureza, né? A maldição passa dos 8 mil, mano. Tá louco. Então tá. Pessoal, eu queria desejar pra vocês um excelente 2020. Eu espero que vocês tenham uma excelente passagem de ano, seja onde vocês estiverem, na casa dos parentes, na praia, viajando, indo no Marrocos com Spider, sei lá, qualquer lugar assim, né? Um lugar legal. Que vocês estejam cercados de pessoas que vocês gostem e que seja tudo de bom e maravilhoso e... A gente, obviamente, vai se ver lá em 2020. Ou vamos, né? Vocês vão nos ouvir lá em 2020. Então, Neilson, as mensagens finais aí de final de ano antes da gente encerrar. Eu quero desejar a todo mundo um feliz Natal e um próximo ano novo para todo mundo que ouve o nosso cast. E é isso aí. Vamos jogar, galera. Vamos jogar. Taylor! Bom, eu quero desejar um feliz ano novo para todo mundo, né? Dizer que espero que em 2020 todo mundo tenha bastante sucesso, bastante dinheiro, porque faz parte, que todo mundo se comprometa em escutar o cast aí toda segunda-feira que sai, porque a gente faz com carinho para vocês, né? Bastante nostalgia e que seja melhor do que 2019, né? Apesar de 2019 ter sido muito bom aí pro mundo nostálgico e que as duas animações aí que a gente ficou sabendo agora que vão ter do He-Man, né? Não uma só, mais duas, que as duas animações em 2020 venham para arrebentar junto com essa segunda temporada dos Cavaleiros do Zodíaco. Então, muita felicidade para todo mundo, né? Muita coisa de bom aí e tamo junto em 2020. Edu! Fala aí, Edu. Então, pessoal, espero que vocês celebrem aí essa virada de ano da melhor forma possível, que as metas que vocês estabelecerem, vocês realmente foquem para concretizá-las, que o decorrer do próximo ano aí seja de... batalhas que possam ser vencidas e de desafios que engrandeçam vocês, porque a gente vai estar aí, firme e forte, lançando novas viagens pelo tempo toda segunda-feira. Então acompanha a gente lá, acompanha as brisas bonitinhas lá na sexta-feira, que também vão continuar, vou manter o conteúdo lá para vocês, projetinhos novos. Vamos nos ver muito aí por 2020. Muito obrigado, gente, por ter participado com vocês aqui, 2019, Team Blue, Neilson, Taylor, o Spider e o Flavinho que não estão presentes, a todo mundo que participou junto com a gente ao longo do ano, foram vários convidados, muitas viagens nostálgicas, e 2020 estamos aí para fazer melhor do que 2019. Boa. Preparou até um texto, você viu? Você viu, né, Marcos? É, monólogo aí. Fidel Castro. Bom, então, pessoal, vamos aos planos do MachineCast. Como todo mundo sabe, nessa época ninguém ouve podcast. Todo mundo sabe que podcast é só para os momentos chatos de fazer e, obviamente, as férias não é algo chato, então muito pouca gente ouve podcast. Então, nós vamos dar aquelas paradinhas que já é de costume. Todo final de ano a gente dá aquela parada nas férias. Dia 2 de março, nós nos vemos aqui à meia-noite 1 com o episódio 169, certo? O que será? O que será? Não se esqueça que na sexta-feira anterior tem spoiler lá no grupo do Telegram. Então, se você não entrou no Telegram ainda, chega lá. Para os ouvintes novos que estão ouvindo agora, vocês têm aí 160 e tantos episódios para ouvir até março. Não precisa se afobar. Faz aquela maratona, entra no grupo, fala o que vocês acharam dos episódios. Comenta lá, se diverte com a gente lá, a gente está sempre lá. Nas férias, talvez um pouco menos, mas a gente sempre dando uma olhada no que acontece por lá. E... não se esqueçam, então, de acompanhar aí o Pode Brisar nas sextas-feiras, o Brisador Game nas quartas, o Legends, ainda não tenho certeza, e todo domingo, às 10 horas da manhã, lá no canal do Coleção em Ação Show, lá os programas do Tele Fábio aí com, possivelmente, quase todas as minhas edições. Se futuramente for possível, também no meio da semana, não é, Fábio? Isso aí, tamo junto. Então tá, pessoal, fiquem aí agora com os Off Topics,